O Ministério Público de Minas Gerais obteve na Justiça decisão liminar que obriga o município de Paracatu e a Copasa a apresentarem projeto corretivo para a resolução dos impasses ambientais verificados no Rasgão do Mestre, em Paracatu. O Rasgão do Mestre é um canal histórico construído na cidade em 1743, durante o auge da exploração de ouro na região. Segundo a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, a companhia e o município são responsáveis pela inexistência de saneamento básico e pela poluição do canal. Conforme apurado, nunca foram feitos os investimentos necessários para a recuperação da flora, do paisagismo e dos cursos d'água no local, num percurso estimado de quase 60 quilômetros. Conforme a Promotoria de Justiça de Paracatu, a recorrência do lançamento de esgoto doméstico, de lixo e de águas pluviais inadequadas no canal, o que tem comprometido até as questões de saúde pública, devido a focos de esquistossomose. Caso não cumpra a determinação da Justiça, o município e a Copasa pagarão multa diária de R$ 1.000. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lana.